todos os cantos, em toda a canção. Mas quando me vem num pensamento, meu contentamento é uma louca paixão. Gosto de te amar, de te querer, de me entregar, ficar contigo. Senti um calafrio te esperando ansiosa, mas não vem. Não gosto de ficar sofrendo por você, querendo te amar. Eu te amo, eu sofro, eu te chamo, eu falo a verdade, quero ouvir. Eu te chamo.